vista viu um grande trono branco, e nele estava Deus para julgar todos os pecadores, grandes e pequenos, que tanto Deus amou. João, o evangelista, viu os mortos que há milênios esperam no Senhor. Viu diante dele todas as nações, quantas incertezas e lamentações. Senhor Jesus, ouvi a tua palavra na terra, mas não dei crédito. Agora me perdoe, Senhor. Não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito. Anjos, lançai-o nas trevas exteriores. De sua presença fugiram céus e terra. É o juízo final, é o juízo final. Haverá muito choro nesse dia. Aceita hoje, Jesus, o eternal. Haverá muito pranto nesse dia. É o juízo final, é o juízo final. João, evangelista, viu ainda outro livro, e este era o da vida. E se você nele não foi achado, não é surpresa, já está condenado. De sua presença fugiram céus e terra. É o juízo final, é o juízo final. Haverá muito choro nesse dia. Aceita hoje, Jesus, o eternal. Haverá muito pranto nesse dia. É o juízo final.